André Cedês, o moral de Bicoara. Estética no Paulinho, Lucas do Fili, Mercado Luzimar, Paredão, Mineradora, Veneza, Alô André de Caxias. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 tu senta no pau, 31 você senta de novo. 25 tu senta no grau, 31 você senta de novo. Vai sentar gostoso, bela grife. Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso. Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso. Vai sentar pra cadabra. Breca novinha no grau, breca novinha no grau. Breca novinha no grau, breca novinha no grau. Vai no breca, JP! Breca novinha no grau, breca novinha no grau. Breca novinha no grau, breca novinha no grau. Vai no rock! 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, gente! Vai sentar gostoso. Sucesso nosso!